que é, mas como é que é, mas como é que é. Eu agradeço, Senhor, de todo o meu coração. Tu viste o meu sofrimento em cada oração. E aí, Diego Evolution? E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz. E hoje em dia o teu beijo é a força que me conduz. Eu não sabia que os anjos desciam. Evolution. E quando tudo era escuro, teu toque me trouxe luz.